A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs. Vamos continuar a nossa leitura, nossa devocional com a leitura bíblica. Vamos ler hoje o longo capítulo de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. É um capítulo interessante, nos mostra algumas coisas que aconteceram após a morte de Absalão, como a dor, o luto de Davi, a admoestação de Joabe, o retorno de Davi a Jerusalém, o regresso, episódios do regresso de Simei, Mefibosete se encontrando com Davi. E isso tudo vai nos dar um ensinamento importante, além de falar de Barzilai se encontrando com Davi, Israel rivalizando com Judá, reino do norte e reino do sul de Israel. Capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19. Antes disso, faço a leitura que nos foi enviada. Para a abertura, pelo irmão Everson, que diz assim: Senhor, corrige minha pressa, aperfeiçoe minha paciência e fortaleça minha esperança. Diz assim também: cuidado com seus críticos. Os críticos ficam mais incomodados, é claro, com suas virtudes do que com seus defeitos. Os críticos se aborrecem com sua coragem e julgam até suas intenções. Aliás, eles são especialistas em julgar o seu coração para poder, se possível, estabelecer um juízo mesmo e torcer até para que as coisas não passem bem com você e de tal maneira eles possam desqualificá-lo e difamá-lo. Os críticos tentam humilhar você para sentirem uma espécie de compensação com essa postura. Eles não têm coragem, não têm santidade, não têm temor, não têm fruto do Espírito, não têm nada disso. Mas para compensar o fato de não terem nada, eles ficam felizes, uma espécie de compensação com as suas falhas, erros, pecados, derrotas. Cuidado com os seus críticos. Antes de você enfrentar os gigantes da vida, você precisa lidar com os críticos. E a melhor maneira de fazê-lo não é despender todas as suas energias com eles. Se você gastar seu tempo com seus críticos, você perderá a paz, a saúde, o sono, você perderá o foco. Eles nos desejaram bênção, toda a equipe de abertura, e nós desejamos bênção, bênçãos de Deus sobre a vida deles também. Vamos lá então, 2 Samuel, capítulo 19, basicamente uma leitura bíblica. Deus vai falar com você pela leitura bíblica, que é a principal fonte do nosso conhecimento de Deus, principal fonte do nosso conhecimento religioso. Pela inspiração do Espírito Santo, tendo Jesus como modelo e para a glória de Deus Pai. Diz assim o versículo 1, e aí seguiremos. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: "Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho!" E assim ele exclamava. Nesse momento, nós temos uma postura importantíssima de Joabe, a partir do versículo 5, irmãos. Diz assim o versículo 5: Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: "Tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que nesse dia pelejaram por salvar a tua vida, e de todos os teus demais filhos e filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses os que te odeiam, e odiasse os que te amam, porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora, encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo essa noite. Isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje." O rei se levantou e veio assentar-se à porta e anunciou-se a todo o exército: "Eis que o rei está sentado à porta." Então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Em trementes, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: "Foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou da garra dos filisteus e agora teve que fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta?" Mas antes desse detalhe e continuarmos a leitura, procure observar. Os valentes de Davi, aqueles que eram fiéis a ele, estavam com ele, saíram, muitos saíram da cidade com ele, viram essa tristeza, esse choro, esse lamento, quase que só exclusivamente para com a morte do seu filho. É claro que é compreensível, porque a perda de um filho em uma guerra ainda contra ele explica para nós muito da sua dor, do seu luto. Só que as concubinas tinham sido violentadas, concubinas de Davi, o parte do exército tinha sido cooptado, o reino do norte se levantado contra o reino do sul. Então Joabe veio e exaltou: "Quer dizer que a morte dele para você é significativa, porque é teu filho, mas nós não significamos nada para você." É isso que estava acontecendo, e isso serviu como uma exortação ao rei Davi. E o rei Davi, então, toma uma posição em resposta a essa exortação. Nesse sentido, Davi retorna a Jerusalém. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatá: "Falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: Por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que seríeis os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis a Amasa: não tens o meu sangue? Não és tu o osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor, se desde deste momento em diante tu não passares a comandar o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só sentimento de todos os homens de Judá. Judá é reino do sul, tá bem, irmão, irmã? Com o coração de um só homem, o inteiro agora, Judá, reino do sul, tá bem? Onde ficava Jerusalém. Assim foi um só sentimento de todos os homens de Judá, com o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Glória a Deus, porque Davi retorna a Jerusalém, irmãos, e vai retomar o seu caminho, e a exortação, a admoestação de Joabe foi muito importante para Davi superar, pelo menos em parte, a dor e o luto, porque nós sabemos que essa dor e esse luto tem um tempo mais longo para ser superado. E Davi vinha enfrentando várias crises familiares. Então, essa dor vinha se acumulando. Isso tudo nos ajuda a entender porque Davi estava tão acabrunhado. Só que ele tinha que tomar uma posição correta agora. Vejamos do versículo 15 em diante os episódios do regresso de Simei. Então, o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1.000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado, a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei, de Gera, prostrou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime e que eu não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia, e que não te lembres mais do mal que cometeu o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde essa ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Abissai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria, nesse dia de glória, morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? O rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei, sob juramento, tu não serás morto. Então, que beleza que Davi não retribui o mal com o mal, mas ele retribui o mal com o bem. Em seguida, a partir do versículo 24, nós vamos ver Mefibosete se encontrando com Davi. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, esse lhe questionou: "Por que não foste comigo, Mefibosete?" Ele respondeu: "Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei. Pois o Senhor, entretanto, o rei meu senhor, é como um anjo de Deus, faz o bem a quem te parecer." Eu repito 27. "E ele me difamou perante o rei meu senhor. Entretanto, o rei meu senhor é como um anjo de Deus." Lembremos que anjo significa mensageiro, né? Então, é como um anjo de Deus, faz o bem a quem te parecer. "Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, e que direito teria eu de pedir algum outro favor ao rei?" Então o rei respondeu: "Tu já explicaste o suficiente. Já decidi. Tu repartirás as terras de Ziba." Ele tinha sido enganado. Mefibosete foi enganado. E agora o rei Davi está reparando isso, né? "Tu repartirás as terras com Ziba." Então Mefibosete replicou ao rei: "Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz a sua casa." Então aqui a história de Mefibosete um pouquinho mais, quando ele até abre mão de tudo, deixa que ele fique com tudo. Mas Davi, claro, como um homem de Deus, justo, não permitiu que isso acontecesse. Barzilai, a partir do versículo 31, Barzilai vai se encontrar com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei bens enquanto esse habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: "Passa comigo e fique em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti." Porém, Barzilai respondeu ao rei: "Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei em Jerusalém, a Jerusalém? Já tenho 80 anos. Não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto mais o sabor dos alimentos, nem das bebidas. Também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão, mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar e tudo o mais que desejar de mim, eu farei por ti, meu amigo. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou a Barzilai, o abençoou e esse voltou para a sua cidade. Então aqui a gente vê também os momentos derradeiros de Barzilai, não no sentido da sua vida, mas do descolamento da proximidade com Davi. Ele vai anunciando, você ouviu, que tem 80 anos, que já não escuta bem, que já não enxerga bem, que já não se locomove bem. Aliás, é uma alegria quando nós temos pessoas com 70, 80, 90, 100 anos e estão muito bem de saúde. Mas isso não é uma coisa que acontece com todos. Há pessoas que chegam a uma idade avançada, muito bem de saúde, e há outros que mais novos, muitos outros, que mais novos sofrem de enfermidades. E por isso, no caso de Barzilai, se ele tivesse 80 anos, talvez, levanto uma hipótese, e estivesse no gozo da sua saúde, ele poderia acompanhar, mas ele sentia que já era hora de descansar, de ficar mais quieto, de ficar na sua cidade, para que quando partisse, ele estivesse perto do lugar onde foram enterrados seus pais. E para encerrar a leitura, Israel rivaliza com Judá, reino do norte rivalizando com o reino do sul, todos israelitas. Aqui ainda são todos israelitas. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá, a metade do exército de Israel, acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar, porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado, porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura, temos comido à custa das provisões do rei? Ou ele nos deu algum presente especial? Então, aqui há um conflito. Nós sempre temos que administrar o conflito entre os grupos, né, irmãos? E para buscar a comunhão. E aqui um conflito entre aqueles que eram do norte e aqueles que eram do sul. E o último versículo, que o Senhor abençoe a leitura desse capítulo e edifique a sua vida. 43. Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizeste pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De novo, repito, livros históricos. Samuel está aí entre os livros históricos. Particularmente, contexto da monarquia, mais especificamente o segundo rei de Israel, que é Davi, e ainda mais estritamente, especificamente, a questão de tudo o que aconteceu no final do conflito entre Davi com Absalão. Aliás, posso dizer de Absalão para com Davi, porque Absalão queria o trono e desencadeou todo esse processo. Irmãos e irmãs, penso que a leitura já nos edificou, e a devocional também, a primeira leitura devocional, mas só para fechar o raciocínio aqui, diante de uma situação difícil, de pessoas grosseiras, olha aqui o que está escrito: contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Então, atenção, diante de uma situação difícil, de pessoas grosseiras, não reaja com palavras duras, em nome de Jesus. Não reaja com palavras duras, tampouco com arrogância, pois elas podem provocar a total falta de uma boa solução ao problema, além de atitudes as mais iradas e vingativas. Eu já falei uma centena de vezes para os irmãos, gosto muito de esporte, e é natural, é do homem natural, por exemplo, quando estava no meio de um jogo de futebol de salão, a pessoa, vou dar um exemplo bem simples, a pessoa vem, literalmente você percebe que ela não vem disputar a bola, mas ela vem para te dar uma canelada. E dá uma, dá duas, dá três, e isso vai, não é uma questão de grosseria aqui, né? A pessoa pode até ser grossa, né, no jogo do futebol, mas aqui é uma questão de maldade, né? A pessoa vem dar uma, dá duas, dá três caneladas, e isso pode irar você. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quando ela diz irai-vos e não pequeis, não é porque está incentivando a ira, jamais, nem tampouco deixando de reconhecer que há momentos que os seres humanos ficam irados. Só não podemos deixar essa ira tomar conta, não podemos pecar. Por exemplo, Jesus ficou irado quando entrou no templo e viu que o templo de Jerusalém tinha se transformado num covil de mercadores, numa questão de negócio financeiro, né? Ele se irou, mas não pecou. Então, eu digo para vocês, primeiro, é melhor que não fiquemos irados. Louvado seja o nome do Senhor por aquelas pessoas que são assim muito pacientes, muito tranquilas e que praticamente não ficam iradas. Eu já conheci algumas, não muitas, mas algumas. Agora, se houve um momento de ira, ou por uma questão simples, como eu falei agora, ou por uma questão mais complexa, que você até entenda que a ira pode vir, mas o pecado não pode dominar. Irai-vos, mas não pequei. Tá bem? A ira foi a causa de Moisés não ter entrado na Terra Prometida. O coitado homem aguentou 40 anos a reclamação do povo de Israel. A palavra é essa mesmo. Né? Moisés foi um homem tremendo, se assemelha a Davi, a Elias. Foi um homem espetacular. Mas já estava com mais idade e um dia ele ficou irado. E ao invés de tocar na pedra para verter água, ele deu uma cajadada. Né? Tocou mesmo com a vara. A ira foi a causa de Moisés não ter entrado na terra prometida. Deus não gostou que ele tenha reagido dessa maneira e ele poderia, o Senhor poderia fazer dar forças físicas para ele. Ele mesmo declara no texto que nós já lemos e já está no blog que ele teria condições de entrar e ficar mais o tempo que Deus desejasse. Mas por dois motivos. Primeiro, por causa dessa atitude de uma ira que se desgoverna e se torna pecado. E segundo, porque era momento de Deus levantar um novo líder, Josué e Caleb, dois novos líderes, mas Josué, para assumir essa nova etapa, né? Esse é o sentido maior. Mas de toda maneira, voltando para a ira, irai-vos e não pequeis. Na devocional de abertura, nós vimos, né, que as pessoas, às vezes os críticos, eles querem de qualquer maneira desacreditar sua vida, seu ministério. Eles querem difamar, eles querem pegar um erro que você cometeu e eles querem jogar assim no ventilador esse erro, para que você seja menos prezado, né? E nessa hora nós temos que segurar esse sentimento, essa ira. Então a ira foi a causa de Moisés não ter entrado na terra prometida. As palavras duras sempre provocam separação. Por isso, quem lidera, irmãos, entenda, você tem que orar por isso toda semana. Toda semana pedindo ao Senhor que te dê mansidão no falar. Essa foi uma área que, logo que eu me converti, eu pedia muito a Deus. E Deus fez um milagre maravilhoso ao ponto de, anos mais tarde, uns 10 anos mais tarde, já no pastorado, alguns pastores, do lugar onde eu trabalhava, na região que eu trabalhava, dizerem, brincando, né, que Deus tinha me dado o dom de transformar situações difíceis em situações brandas através da palavra. Disseram uma vez, um colega disse: olha, você parece um lorde diante de uma situação de tanta tensão. É claro que mesmo no ministério houve momentos de ira, é claro que houve momentos de palavras duras, porque eu sou como você e como todas as pessoas. Mas Deus fez um milagre. Daquele jovem da conversão, que não aguentava tomar caneladas direto na quadra ou no campo de futebol, para aquilo que Deus gerou ao longo dos anos e me transformou, nossa, é um milagre tremendo. As palavras duras sempre provocam separação, irmãos. Então, líderes, atenção para não usar palavras duras. Elas podem ser decisivas, devem ser decisivas. Nós não podemos deixar de tomar a decisão que precisa ser tomada, mas não com grosseria. As palavras duras sempre provocam de separação. A dura resposta de Roboão, por exemplo, provocou o definitivo rompimento de relações entre Israel e Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, lá em no primeiro livro de Reis, 1 Reis, 12, 13 a 16. Portanto, queridos, é preciso considerar a nossa dureza de coração. Eu não falo de você, falo de mim. Eu preciso considerar a minha dureza de coração. E que isso muitas vezes é motivo da separação com outras pessoas. Eu peço ao Espírito Santo que trabalhe permanentemente para que o meu coração se torne como o coração que ele deseja. Tá bem? Que isso se torne uma bênção para as nossas vidas. E não se torne um motivo de separação para com o próximo, para com os que não creem, para com os irmãos da igreja, para com pessoas da sociedade, para com colegas de ministério, para com o rebanho. É preciso que você tenha uma galhardia, uma cortesia para com todas as pessoas. Porque muitas vezes, se você agir com palavras duras, coração duro, isso pode gerar separação. Separação até de casais que se amam e poderiam dar muito certo. Sabe por que não dá certo? Por causa das palavras duras na hora de uma discussão. Isso é com pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, líderes e liderados. Então, nós temos que administrar a ira para não pecar, as palavras duras para abrandar. Isso pode, como eu disse, acontecer entre irmãos, e até, infelizmente, até acontece, está acontecendo agora, entre povos e nações. Parece que nunca parou de acontecer e hoje continua a acontecer. Até entre povos e nações. As guerras, o terrorismo e muito derramamento de sangue em todo o mundo. É o simples e trágico resultado final de palavras duras. Um não aceita a religião do outro, um não aceita o modo de ser do outro, um não aceita o modo de pensar do outro, um não aceita o modo de agir do outro. Ora, eu não tenho que ser o controlador das pessoas, eu tenho que dar o testemunho como cristão. Pastor, mas há muitas coisas que estão acontecendo e que são contrárias à palavra. Sim, mas eu não tenho como obrigar as pessoas, não é por força nem por violência que elas virão a se converter. Não é por força nem por violência que elas deixarão princípios que adotaram para a sua vida, para aceitar os nossos princípios. Não é por força nem por violência que nós vamos conseguir lograr êxito no campo dos relacionamentos. Volto a falar, da família até as nações. Não é por força nem por violência. Nós temos é que dar o testemunho de quando acontecer a ira, tomara que ela não aconteça, mas se irarmos, não pecar, e que na nossa boca, cada vez mais, e sobretudo no nosso coração, porque às vezes a pessoa guarda no interior e fica esperando uma oportunidade para flechar, né? Para bater, para difamar. Muito embora a Bíblia também diga, né, a boca fala que o coração está cheio. Então é fundamental não nos irarmos, se irarmos, não cedermos ao pecado e procurar palavras brandas, palavras carinhosas, palavras que trazem a verdade, manifestam o caminho, a verdade e a vida, mas que não são por força nem por violência. Não há conversão por violência, não há santificação por violência, não há transformação do caráter de irmãos por violência, não há transformação do caráter de líderes por violência, não há. Mesmo que a pessoa se dobre num minuto, ela lá no coração está remoendo. Então, que essa situação toda nos ensine muito a viver segundo a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor por mais essa palavra, e que essa palavra edifique os nossos corações poderosamente, e que nós vejamos mais irmãos com qualidade cristã, não se deixando levar pela ira. Se a ira aconteceu, sejamos prontos a não deixar a ira se transformar num pecado. E muita atenção ao modo de falar, para que nós tenhamos palavras brandas no tratar das questões. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a delicadeza do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim seja sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém.